Escuto tocar o sino e o meu nome ser lembrado. Lembro dos meus vacilos, como apagar o meu passado. A guerra fez o homem só pra morrer. Na guerra o desespero causa horrores. Na guerra só se luta pela vida. Não seja maluco, mas o nome. Oh, oh, junto às flores. Escuto os sinos tocando, o seu nome ser lembrado. No céu a chuva cai, hoje é dia de finados. Tem choro na capela, sua mãe acende uma vela. Pra ela não é o fim, toda noite te espera. Irmão, cê lembra quando eu sempre te falava, mas você não me ouvia, dizia não vai dar nada. Que bom seria se fosse, se desse bem pouca coisa. Mas você já decidiu e fez a sua própria escolha. Enfim, muito poder e dinheiro, status de bandido, seus sonhos financiados, mas num caminho perdido. Família humilde abaixo da linha da pobreza, um incentivo pra criar um assassino com frieza. Lá na quina se espelhava nos manos de correria, ganhava os boné, se adiantava como podia. Se impressionou quando viu na cinta de um maluco um canela seca refrigerado cromado de cinco furos. Escuto tocar o sino e o meu nome ser lembrado. Lembro dos meus vacilos, como apagar o meu passado. A guerra fez o homem só pra morrer. Na guerra o desespero causa horrores. Na guerra só se luta pela vida. Não seja maluco, mas o nome. Oh, oh, junto às flores. Escuta os sinos tocando em sua homenagem. Agora entendo, mano velho, aqui estamos de passagem. Tudo que se faz aqui, por isso será lembrado. O tempo sim pode passar, mas não apaga o seu passado. De treta, parada errada, dor e sofrimento, que Deus não pegue pesado na hora do julgamento. Às vezes penso que podia ter sido diferente se estivesse me ouvindo, mas não, infelizmente. Agora eu te vejo e não te reconheço. Tirando onda, zombava, saca só o desprezo. Que nada, parceiro, eu quero mais é curtição. Nesse Natal não passo fome, eu comprei um oitão. Vou meter uma loteria, comprar uns pano da hora. Marco a presa pra rapaz, pô um verde na roda. Não vem me dizer que eu tô errado, compadre. Quem tá na chuva é pra se molhar e o risco faz parte. Escuto tocar o sino, o nome ser lembrado. Lembro dos meus vacilos, como apagar o meu passado. A guerra fez o homem só pra morrer. Na guerra o desespero causa horrores. Na guerra só se luta pela vida. Não seja maluco, mas o nome. Oh, oh, junto às flores. Escuto sinos tocando, infelizmente é o fim. Sem chance pra voltar atrás, infelizmente é o fim. Então me diz aí, não valeu a pena não trocar amigos e família pra ganhar o mundão? Tu achava muito louco os calibres, os bagulho. Viajar na loucura, sentado atrás do muro. Cê roubou, traficou, aí curtiu até umas horas. Hoje no campo da esperança é só mais uma cova. Ó, só sem chance, parceiro, o crime só atrasa. Te empurra no buraco e joga terra na tua cara. Consequência dos seus atos, só derrota sem vitória. Só mais um com final triste, apenas mais uma história. Fica com Deus, descansa em paz, depois eu te visito. No dia dos finados, ao som dos sinos. Ao som dos sinos, som dos sinos. Escuto tocar o sino e